Nosso tema de hoje é a postura resiliente diante da vida. Outro dia eu disse que muitas vezes nós temos um conceito sobre termos e que esses conceitos não são, às vezes, os mais corretos. E eu achava que a palavra resiliente significava algo e, na verdade, ela tem uma definição um pouco diferente. A palavra em si, ela tem uma origem até da ciência, da física. Ela significa a capacidade de retornar ao normal após submetido a uma tensão. Qualquer material que consegue retornar ao seu estado normal depois de submetido a uma tensão é um material resiliente. O que significa isso? Que não quebra, que não se espedaça, que não entorta. Então, quando nós trazemos isso para a questão nossa, nós não somos matéria, nós somos espíritos. Mas o que é ser resiliente diante da vida? Aí sim entra aquilo que a gente mais ou menos entende pela palavra. A gente poderia dizer que é poder se adaptar às situações que são cada vez mais diversas. Uma vez, se nós pesquisarmos, a vida era um pouco mais, não digo mais fácil, mas era mais simples. Era mais igual para todo mundo. Nós temos hoje, cada vez mais influências, mais informações, mais estímulos de todos os lados. E isso, muitas vezes, nos testa. Mas não é só a questão de se adaptar. Superar adversidades. Quem de nós já não teve adversidades ao longo da sua vida? Até os pequenos já tiveram. E o que acontece quando nós nos deparamos com alguma situação diferente daquela que eu estou esperando? Porque normalmente nós esperamos coisas boas, nós queremos as coisas boas e fáceis para a nossa vida. Mas elas não acontecem nessa proporção que nós desejamos. Então, quando vem alguma coisa diferente, como é que eu enfrento isso? Qual é a minha postura diante das situações? A gente diz assim que a vida apresenta. A gente pode até esmiuçar isso melhor, né? O que é a vida apresentar? Então, a gente começa a perceber que nós aqui, um grupo pequeno, nós temos maneiras diferentes de enfrentar situações iguais, pelas nossas experiências, pela forma como cada um é, dentro da sua individualidade, nós enfrentamos de formas diferentes. Outra definição é recuperar-se, porque lá na definição da física também diz, né, voltar ao estado normal. Então, a recuperação diante de um baque também é importante, porque algumas coisas são fáceis, vamos dizer assim, mesmo doloridas, são fáceis. A gente diz, no termo futebolístico, a gente mata no peito e sai jogando. Outras não são tão fáceis. Algumas nos levam lá para baixo, nos derrubam bastante fundo. Porque por mais que a gente se prepare, sempre tem surpresas. Sempre tem. A gente pode entrar falando de pessoas que desencarnam, próximas de nós, que nos causam um profundo desequilíbrio. Nós podemos falar de situações de trabalho, de relacionamentos. Qualquer uma entra nessa linha. Alguns, eu disse, são mais, conseguem levar com mais, vamos dizer assim, se recuperar mais facilmente do que outros. Mas nós precisamos aprender, né, a fazer isso. E como é que nós conseguimos nos tornar pessoas mais resilientes, ou sermos ou termos resiliência? Como que a gente consegue isso? Porque falar é fácil, né? Mas nós estamos aí todo dia enfrentando algumas dificuldades. Como é que a gente consegue absorver isso como um material e retornar para o estado normal? Então, tem algumas palavras que são chaves. A primeira delas, paciência. Aprendermos a ter paciência, verdadeiramente. Não é simplesmente nos calarmos e dentro ficar uma guerra. Autocontrole. Se nós não conseguirmos controlar nós mesmos, ninguém vai nos controlar. Nós temos que aprender o que nos desequilibra e aprendermos como fazer com que isso cada vez tenha menos impacto sobre nós. Flexibilidade. Tem um filósofo antigo chinês, Lao Tse, ele disse uma vez que temos que ser que nem o bambu, que o vento verga, mas não quebra. Porque a flexibilidade é sintoma de vida. Temos que ser flexíveis, porque senão as coisas vêm e nos partem ao meio. Se nós não tivermos essa capacidade de resistir, que é nos adaptarmos. E positividade e otimismo. Dentro dessas palavras todas, tem uma coisa que é importante. No que nós acreditamos? Porque se nós não acreditamos em alguma coisa forte, sólida e verdadeira, nós não conseguimos ter essas posturas que nos falam, ter essa capacidade de ter paciência. Para quê? Se eu não acredito em algo mais alto, ou por quê? Eu não consigo ser otimista se eu acho que tudo é cinza, o futuro é incerto e é tenebroso. Será? Será que não são os nossos... O Divaldo que fala, né, que a gente usa óculos, não óculos iguais a esses, mas óculos muitas vezes cinzas. Então a gente vê tudo cinza, tudo não está bom. E quando nós trocamos esses óculos, nós botamos um óculos verde, de lentes verdes, né? Então nós enxergamos tudo bem melhor. Então é o nosso olhar que modifica as coisas como elas são. Somos nós que damos as qualidades para essas coisas. E sem contar que essa postura resiliente, ela nos traz inúmeros benefícios. Um deles é o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Por que nós muitas vezes estamos frágeis fisicamente? Por que nós somos alvos de uma infecção aqui, de uma dor ali, não sei o quê? Tem sempre alguma coisa, parece que nos cercando. São momentos específicos da nossa vida em que nós estamos fragilizados e nós permitimos que essas coisas se aproximem de nós e fiquem. Não é só o sistema imunológico, tem mais coisas. Desenvolve habilidades, porque quando nós enfrentamos essas dificuldades com otimismo, com vontade de superar, nós criamos capacidades novas em nós, ou desenvolvemos algumas que são ainda pequenas, aumentamos a nossa autoestima, vivemos num estado melhor, auxilia a criar vínculos afetivos e de amizade. Muitas vezes nós vemos e ouvimos, não só ao vivo, né, em programas, em redes, queixas de pessoas e percebemos uma solidão, porque não existem esses vínculos. Não existe alguém próximo que tu pode te socorrer. Os porquês, aí então nós temos que entrar na questão individual de cada um. Por que não temos? Nós afastamos as pessoas, nós nos afastamos, nós não queremos, uma série de coisas. Mas isso também nos causa uma possibilidade mais fácil de nos levantarmos desses tombos, desses escorregões, vamos chamar assim, que nós temos no nosso caminho todos os dias. Às vezes não é todos os dias, né? De vez em quando. Vamos botar um óculos mais verde para enxergar isso. Então, não existe nada negativo, se nós quisermos pensar assim. O que está existindo é a falta de algo positivo para tornar aquilo melhor. Em tudo que está parado, a gente pode dizer, está faltando um manuseio, tornar aquilo melhor. E nós temos tantas capacidades, nós somos todos os dias brindados com tantas bênçãos, nós só temos aqui, às vezes é nos conectar, para que aquilo realmente chegue até nós e fique conosco. E através disso, então, o fortalecimento interno, começar a fazer com que esse termo, ele seja uma virtude nossa, de postura. Exemplos, nós temos diversos exemplos de pessoas que tiveram muito mais dificuldade do que nós na vida, muito mais. E o maior deles é aquele ali, né? Nenhum de nós passou por uma parte do que ele passou. E ainda assim ele continuava desejando bem, perdoando, mostrando o caminho. Então, vamos seguir o exemplo.